Uma paixão, quase um milhão. Já me tinham dito que futebol é assunto importante aqui no Brasil. Agora sinto que é isso mesmo. É muito, muito importante. Faz parte da vida do brasileiro. Aos domingos, muita gente joga futebol em terrenos da periferia. Os grandes times têm torcidas enormes. Quase todo mundo se interessa por futebol e torce para um time. Para muita gente, o futebol é tão importante quanto a família, o trabalho. É quase uma religião. Ganhamos a Copa do Mundo em 2002. Imagine o que isso significa para o Brasil. Parou. Sonante demais. Somos pentacampeões.